Da peneira pra outra que sabe coar, peneira pra outra que sabe coar. Coar fubá. Coar fubá, essa moça morena não sabe coar. Coar fubá da peneira pra outra que sabe coar. Coar fubá, essa moça morena não sabe coar. Coar fubá da peneira pra outra que sabe coar. Pinheiro me dá uma pinha, roseira me dá um botão. Menina, me dá um abraço, que eu te dou meu coração. Oi, coá, fubá, essa moça morena não sabe coar. Coá, fubá, da peneira pra outra que sabe coar. Coá, fubá, essa moça morena não sabe coar. Coá, fubá, da peneira pra outra que sabe coar. Que serve um pingo d'água no meio do rio corrente? De que serve ter amor longe da vista da gente? Oi, coá, fubá, essa moça morena não sabe coar. Coá, fubá, da peneira pra outra que sabe coar. Coá, fubá, essa moça morena não sabe coar. Coá, fubá, da peneira pra outra que sabe coar. O fogo quando se apaga, na cinza deixa o calor. Dois amor quando se apartam, no coração deixa a dor. Oi, coá, fubá, essa moça morena não sabe coar. Coá, fubá, da peneira pra outra que sabe coar. Coá, fubá, essa moça morena não sabe coar. Coá, fubá, da peneira pra outra que sabe coar. Peneira pra outra que sabe coar, peneira pra outra que sabe coar. Coar.